São São 37. Veja a direita, chame São Salvador, 121, 19. 329, tá? É, com informação, foi, minha 30, grato pela informação. Nada, boa noite. Moscow 109 is the information pass 220 down 150. 109, thanks for campaign, Comed 1OI, of comfort level 050, Tenente 1020. Comed 1 arrival, down to 053, okay, 181020, go 1096. 1096, descend 2006, can H1020, clear ILS X-ray runway 10 established. Project 2000 feet, QNH 1020, we report established, go 109. Salvador approach, go 1096 on ILS with the runway 5. 0196, complete final, November Tower 118, decimal 95. 118, decimal 95, thank you. November Tower 1096, on final, landing gear down. 0096. Country sides clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Clear to land, go 1096. noite, TAM 3197, fonte espera próxima. TAM 3197, autorizado, aliás, decolar, destino 0, vento 140 graus, 08 nós. Aí ele é cola da 10, TAM 3197. Contato radar na decolagem, via saída Santo, no submarino, nível de voo 340. Tá, 3097, corrigir até o 340, tá bom, não? Para o TAM, 3097, autorizado, Lindas. Autorizado, Lindas, TAM 3197. Salvador, boa noite, Sinai 6310, como está, não, Rogério, para o estado de Colégio. Sinai 6310, autorizado, Daniela Decolar, Pistino 0, vento 140 graus, 077. Sinai Decolar, Pistino 0, Sinai 0, tá colado 231, aciona 5555 e chama agora o controle de Salvador, 120, deixa 8. Acionou 5555, controle 120, deixa 8, né? 6310. Zero, Santa Catarina, decolagem, via saída da PUCA, submantém nível de voo 350. Via saída da PUCA, submantém nível de voo 350, isso não é 6310. Zona 97, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Copiado, tá 3, zona 97. 3110, poderia passar na proa de Aracaju? Minha 3110, agora escolhe a nossa rota 3. Quem está escolhendo a minha 3110? Minha 3110, autorizar direto ao meu ponto 08. Direto ao meu ponto 08, muito obrigada, senhor, minha 3110.